Fala galera, aqui é o Ari, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic, Mana Delver. No episódio de hoje, eu convidei aqui nosso amigo Gabriel Silva, mais conhecido como X-Lane, e o Maurício, para a gente conversar sobre o Pioneer, que está completando um ano de existência, né? Completou aí agora no mês de outubro, e a gente vai falar sobre esse formato aí que a gente vem acompanhando faz um tempinho. Fala aí, X-Lane, seja bem-vindo aí ao podcast Mana Delver. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Estão hidratados hoje? Tem que beber água, hein? E aí, galera? É um prazer estar aqui, Ari. Muito obrigado pelo convite para falar desse grande formato que é o Pioneer, cada vez maior. Opa, que isso, cara. Eu que agradeço a sua presença. Obrigado mesmo por aceitar esse convite, né? Você que tem narrado aí os Pioneers Royale. Ei. O pessoal já tá bem acostumado aí com você, quem acompanha o formato. E o Maurício também, né? Que é um dos caras aí que eu conheço, que é um dos mais entusiastas aí pelo formato. Seja bem-vindo aí, Maurício. Boa noite, Ari, Gabriel. Obrigado aí pelo convite. É, de fato, o pioneiro, né? É mais fácil falar pioneiro do que pioneer. Você vai errar a sílaba, vai falar pioneer, pioneer, vai botar dois N. Vamos chamar de pioneiro, que é melhor. É um formato que acho que, assim como muita gente, é a primeira oportunidade de poder pegar um formato no começo. E isso tem muita vantagem, né? A gente vai falar um pouquinho disso aí, como é que foi, como está sendo esse primeiro ano de um formato, que é algo bem novo, né? A última vez que a gente teve algo assim foi 2011, com o Modern, e a gente vai um pouquinho em cima aí de como é que está o formato, o futuro, como foi esse primeiro ano, tem muita coisa para a gente falar. Exatamente, cara, a gente tem muita coisa aí para falar. Eu vou pedir, né, para vocês se apresentarem um pouquinho mais para a galera, né? Contar um pouquinho aí mais sobre vocês aí. Acho que eu vou começar pelo X-Lane. X-Lane, fala aí, quem é o X-Lane? Então, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é X-Lane, ou Gabriel, ou Gilbertinho Epaminondas, que na verdade não é meu nome, mas você pode me chamar assim, não tem problema nenhum. Eu produzo conteúdo faz em alguns meses, se não me engano, desde abril ou maio. Então, assim, eu não sou tão experiente ainda quanto eu gostaria na questão de produção de conteúdo, mas o meu canal, que se chama X-Lane, olha que surpresa, vem crescendo bastante, tá tendo uma receptividade muito legal, graças a vocês, é claro, né, a comunidade de Pauper, primeiramente. Antes eu comecei, na verdade, a produzir conteúdo principalmente de Pauper, e foi muito recentemente, né, com a parceria com a Card Hoarder, que eu comecei a produzir conteúdo de outros formatos, incluindo o Pioneer, né? Então eu tô estendendo os meus tentáculos, por assim dizer, para o Modern, para o Pioneer. De vez em quando a gente brinca um pouquinho com o Legacy, né? Mas é muito maluco para minha cabeça. Estamos aí nessa caminhada, cada dia mais loucos, porém mais experientes. Gabriel, ele é daqui da cidade também, né, de São José dos Campos, então a gente acabou se conhecendo na loja e depois ele virou um amigo produtor de conteúdo aí também e tá arrebentando aí, show de bola. E o Maurício, né, eu também já conheci ele pessoalmente na época do Pauper, ele acabou migrando pro Pioneer, não sei se joga Pauper ainda, mas você é de Goiânia, é isso mesmo? Isso mesmo, sou aqui de Goiânia, tem uma comunidade Pauper muito forte, e claro, também de todos os outros formatos. A gente está aqui do lado de Brasília, que também tem muita gente, então uma baita comunidade. Eu comecei a jogar em 99, estava até olhando aqui, Máscaras de Mercadia. Comecei a jogar Magic, conheci aí através de um amigo, e de lá para cá, rezando pelo top deck e fazendo misplay, né? Que é a arte que a gente domina, né? Como quase todo jogador para e volta algumas vezes ao longo dessa trajetória. E aí eu retornei mesmo depois em 2011 com o Mirrodin, fiquei mais uns 3 anos jogando, parei, voltei em 2017, não parei mais, voltei pelo Pauper, pela facilidade de montar deck, né, no papel mesmo. E aí quando foi anunciado o Pioneer, de cara já entrei no formato, já montei deck, e aí foi quando eu fui pro mall para poder jogar mesmo e poder participar de torneio. E aí eu parei com outros formatos para me dedicar ao Pioneer, porque realmente acho que tem um baita potencial e ainda é bastante acessível, a gente também vai falar disso, acho. e muito divertido, né? tem um power level bem interessante, dá para usar muita carta aí que está escondida no meio da coleção e se divertir bastante. Então, de longe, meu formato preferido, acompanho, tenho contato de toda a turma aí que faz stream até fora do Brasil, acompanho, sigo, acompanho o resultado, reporte, está sempre por dentro do formato aí e tenho certeza que os próximos anos do formato vão ser bem interessantes. Né? Quem já entrou ou quem estiver entrando agora vai ter uma oportunidade bastante interessante de poder comprar as cartas ainda num preço bacana, de poder jogar bastante torneio, seja no mall, seja no papel, em breve, quando a gente puder jogar de novo. E com certeza é um formato que muita gente espera que em breve esteja no Arena. Vai ser o formato não rotativo mais importante aí para o Wizards nos próximos anos, quando a gente fala de jogatina online. Então é uma baita oportunidade ouvir e poder entrar no formato agora. Então a gente vai começar esse bate-papo aí, mas antes eu gostaria aqui de citar rapidamente alguns destaques e recadinhos desse episódio. E o primeiro recadinho é sobre a Cardcell, nossa parceira que está patrocinando mais esse episódio do nosso podcast Mana Delver. A Cardcell, ela é um portal de notícias sobre card games e possui muito conteúdo sobre Magic. Isso sem contar as diversas ferramentas que o site possui, como fórum, deck builder, metagame, página de combos, tem a plataforma para realização de campeonatos. Sério, a Cardcell é um site completo assim, para a nossa comunidade, então confere lá. cardcell.com. Outro recadinho é para você que curte o nosso podcast e gostaria de apoiá-lo de alguma forma. O Mana Delver tem um Padrim, que é um site de financiamento coletivo que possui metas e recompensas. Então você pode contribuir com valores a partir de R$2 para ter direito a essas recompensas e é uma ótima forma assim, de manter o nosso projeto vivo. Você também pode optar por nos ajudar através de um sub do nosso canal da Twitch, que é twitch.tv/ManaDelver. E quando você nos apoia pelo sub, talvez ali por um Prime que esteja sobrando da Amazon, você também vai ter direito aí às recompensas do nosso Padrim, beleza? É só mais uma forma de nos ajudar. Lembrando, galera, que a gente está com uma promoção aí, onde a gente vai sortear uma camiseta do Mana Delver entre os 5 primeiros apoiadores do nosso projeto. Então assim que a gente completar 5 apoiadores, a gente faz esse sorteio aí, as chances de ganhar essa camiseta bonitona aí é bem grande. Por último e não menos importante, a gente está presente aí em diversas redes sociais. A gente tem o Instagram, a página no Face, o canal no YouTube, o canal na Twitch. Todos eles são /ManaDelver. E também estou presente lá no Twitter com o @Arizovsky. Então se você não quer perder nada de conteúdo aí do Mana Delver, siga a gente nas redes sociais, todas elas estão na descrição do episódio. E a gente estará sempre interagindo, batendo um papo nessas redes. Beleza? Então esses foram os recadinhos de hoje e bora para mais um episódio. Bom, o Maurício, ele já falou bastante, né, sobre quão entusiasta ele é sobre o Pioneer, sobre o que ele vê para o futuro do formato aí. Na apresentação dele, ele já falou alguns pontos importantes que a gente vai conversar nesse episódio. Mas vamos começar falando sobre o anúncio, né, do formato, porque, tipo, que nem o Maurício falou, ele deu a oportunidade, né, de muita gente acompanhar ali o nascimento de um formato não rotativo, o que é bastante importante, né? Eu lembro que na época eu fiquei bem empolgado com esse fato, porque eu não estava jogando na época que o Modern foi lançado, e então eu sabia assim, que era algo bem importante para mim, como produtor de conteúdo e como jogador, estar acompanhando o nascimento desse formato, né? E aí vieram várias dúvidas, eu lembro da galera, né, sobre o Modern, sobre o sucesso do Pioneer, aconteceu ou não, né? Como que vocês acompanharam esse anúncio do formato? Eu não sei se o X-Lane estava jogando na época, se ele puder comentar alguma coisa sobre isso. Então, na época que o Pioneer foi anunciado, eu estava, na verdade, retornando ao Magic e iniciando no Magic, bem entre aspas, assim, de verdade, né? O Magic na lojinha, fora da mesa de cozinha, né? Porque eu jogo desde 2003, mas foi só lá perto de Eldraine, um pouco antes, na verdade, que eu comecei a jogar em loja. Eu era muito tímido antes, então eu não conseguia jogar em loja, na verdade. Então, assim, foi um olhar bem de novato mesmo que eu tive em relação ao Pioneer. E quanto a isso, quando, né, enquanto eu estava aprendendo mais sobre os formatos, vendo assim, o que, que a galera achava, né, meio ainda animado com as novidades do Magic, né, a princípio eu pensei, nossa, é um formato novo que não rotaciona, então deve ser algo para substituir o Modern, né, porque o Modern ele já está um tanto velho, pelo que eu vejo, né? E eu fiquei com essa ideia também de que talvez o Pioneer venha para matar o Modern, mesmo que isso demore um pouco. E eu percebo cada vez mais, eu não sei se o Maurício vê da mesma forma, que o Pioneer ele tem uma pegada tão diferente, mas tão diferente do Modern, que eles não necessariamente são formatos que competem entre si, né? E o Pioneer ele vem também com um outro ponto interessante, que é uma questão de acessibilidade. É claro, ele não é tão acessível assim em termos de preço que o Pauper. Ele já é um pouco mais caro, mas ainda assim ele não é tão caro quanto o Modern. Então ele vem ocupar um nicho aí que eu acho bastante interessante, né? Ele fica ali no meio termo, digamos assim, né? Não é um formato que você vai começar a jogar com dinheiro de troco, porém ele não é tão absurdo aos olhos de um jogador com, né, uma limitação financeira, digamos assim, e eu me coloco neste lugar, quanto Modern, quanto um Legacy da vida, né? E ele também é mais próximo do T2, e com o advento do Arena, talvez eu já esteja adiantando um pouco o papo, eu acho que ele também é mais fácil como um formato, não de entrada, mas um formato de sequência para um jogador que está se tornando um jogador experiente, mas ainda não é um jogador que esteja disposto a gastar milhares e milhares de reais com um deck apenas. Então, o anúncio foi outubro, né? Outubro de 2019. E é curioso que o anúncio fala do formato e ele remete exatamente ao Modern, né? O Modern foi criado em 2011 e foi logo antes de um Pro Tour, né? Na época tinha o T2 e o Extended. E aí eles mudaram, meio que faltando um mês para o Pro Tour Philadelphia em 2011, eles lançaram, criaram esse Modern, que nasceu da comunidade já do MOL, né? Não foi nem uma comunidade papel, foi do MOL, e o Modern foi criado ali com cartas, né? O nome Modern é porque já é as cartas que já tem o frame moderno, né? Então é por isso que o nome do formato é Modern, começando na 8ª edição. Então, da 8ª edição em diante, nasceu o Modern. Então, ele nasceu em 2011, com cartas que eram de 2003 para frente. Então, ele já nasceu com uma pool de 8 anos de carta, e depois se passaram mais 8. Então, nós estamos aí quase 16 anos de que a primeira carta, o primeiro set válido do Modern estava valendo, né? 16 para 17 anos. Então, isso deixou muita gente com dificuldade para montar deck, para encontrar carta. E claro, quem acompanhou lá em 2011, quando o Modern foi lançado, pôde montar deck, já jogava T2, ou já jogava Extended e foi montar os decks. E aí o formato foi crescendo, né? De forma que hoje é um formato extremamente consolidado, um dos mais populares no Brasil, sem dúvida nenhuma, no mundo também. Mas do ponto de vista de acessibilidade, ele, para nós brasileiros, ainda mais em tempos de muito alto, para quem joga online, ele vai ficando muito fora. Nós estamos falando aí de decks que no papel, pelo menos os mais competitivos, são decks de 2, 3, 4 mil reais. Não é brincadeira. Você montar e aí de repente você monta, sai uma coleção e seu deck desce. Então muita gente ficava meses montando um deck Modern, especializando e de repente o deck cai, depois ele volta. Claro, tem gente que consegue montar mais, mas em geral era um formato difícil. E aí tinha gente do T2 que ia jogando T2, as cartas eram excelentes no T2, mas não eram boas para o Modern. Várias cartas de T2 excelentes, eu posso citar uma das minhas favoritas, que é a Razoré, de Amonkhet, carta maravilhosa, jogou muito na época do T2, mas ela não cabia no Modern, porque ela já não fazia diferença, o power level dela já não era lá essas coisas. Aí o cara ia lá, gastava uma grana, comprava a Razoré pra jogar no T2 e depois ela ficava guardada na pasta, porque ela não servia pra lugar nenhum. Então o Pioneer nasceu disso, de ser uma ponte aí pra quem gostaria de jogar o Modern, mas não tem como jogar, seja do ponto de vista financeiro ou do interesse mesmo, a comunidade mais restrita, enfim, é menos acessível no online. E tem também e para quem já jogava T2, tem lá sua coleção de T2 e queria poder jogar um formato que não rotacionasse. Com isso nasceu o Pioneer, né? Ele nasceu ali final do ano de 2019 e ele começa depois de M13, né? Então o ciclo de M13 não entra, começa de retorno a Ravnica para frente. Nós estamos falando aí mais ou menos de umas 30 edições. E nasceu com as Fatlands banidas, né? Já nasceu com as Fatlands banidas, primeiras cartas banidas do formato. Então isso trouxe acessibilidade, né? As Fatlands são as lands mais caras de qualquer deck, seja online, seja IRL. E aí ela já nasceu banida, primeiro para diminuir um pouco as mecânicas de você ficar toda hora buscando no Grimório, buscando land. Isso torna o jogo até chato de ficar jogando, porque é land, busca land no deck, embaralha, corta, vai. Aí, turno do oponente, ele vai lá e faz a mesma coisa. Fat, e você fica ali 2-3 turnos só embaralhando o deck e o jogo não desenvolve de uma forma tão dinâmica, né? Então, o Pioneer nasceu com esse formato, né? Com essa ideia de ser um formato mais acessível, de ser um formato não rotativo, que vai ser tão importante quanto o Modern. O que o Exilen falou do Pauper, eu concordo em partes, assim, tava até olhando hoje, tomando aí o final de 2020 como época. Se você pegar os principais decks do Pauper aí no MOL, que é um formato bastante consolidado, nós estamos falando de decks aí de 50, 60, 70 ticks, mais ou menos. Pioneer, você vai ver pelo menos, entre os 15 decks mais jogados, pelo menos uns 3, 4 nessa faixa também de 60, 70 ticks e vários na faixa de 100, mas que você consegue substituir e ainda jogar. Então, para quem joga Pauper no MOL, ir para o Pioneer não é um grande desafio. No papel, sim, você tem decks que são bem caros no papel. A discrepância, às vezes, do MOL para o papel é meio maluca, assim, não tem uma lógica, né? Não é uma carta cara. Eu vou te dar um exemplo. A Liliana, The Last Hope, ela é R$160 no papel e ela custa 4 tickets, seria o equivalente a 4 dólares no MOL. Não tem sentido nenhum essa discrepância toda, mas é assim que o formato funciona. Então é um formato extremamente acessível para quem usa aquelas estratégias de alugar decks e tal, alugar as cartas, né? Tem uma pool imensa de decks para poder jogar. É um caminho, é o MOL, e dá sim para se divertir gastando bem pouco. Eu acho que tem bastante disso, né, que vocês falaram aí. Vocês abordaram assuntos bem interessantes das características do Pioneer, né, nesse início dele. Para quem não sabe, até na época eu cheguei a gravar um podcast com o Batutinha. Eu vou deixar na descrição aí. Se você segue o Mana Delver também, você consegue encontrar lá. Que foi tipo um mês assim, após a criação do formato. E ele estava como líder de troféus no MOL naquela época do formato, e a gente conversou um pouquinho sobre a criação dele, né? Então, assim, tem bastante detalhes sobre a criação dele, né? Tipo, sobre o jeito que a Wizards lançou o Pioneer, né? Que a gente não vai abordar aqui hoje, né? Mas vocês podem ver nesse podcast que eu gravei com o Batutinha. Porque eu lembro que na época, como eu não tinha acompanhado um formato nascendo ainda, né? Um formato não rotativo. E a Wizards anunciou meio, a gente vai fazer o formato aqui, as fets estão banidas e tudo o resto vale, e a gente vai anunciando ban semanalmente, né? Então, ele teve todas essas particularidades aí da criação dele que a gente conversa nesse podcast aí também. Mas assim, hoje, né, como que tá o Pioneer hoje depois de um ano? Eu acho que teve essa questão da pandemia aí que deu uma esfriada no formato, né? Certamente, porque assim, o que eu percebi nas lojas é que ele veio muito forte, assim, no IRL. Porque realmente tinha essa lacuna da galera que tinha as cartas do T2. Muita gente montou decks, assim, nas primeiras semanas, com base em decks do T2, né? Tipo, eu lembro do Mardu Veículos, eu lembro do Izzet Fênix, sabe? Decks que jogavam muito no T2 e o pessoal começou a trazer eles pro Pioneer. Hoje, assim, como que tá esse cenário, né? Eu acho que nem todos os decks que as pessoas testaram antes continuam vendo o jogo hoje, né? E, assim, o que que atrai, né, as pessoas hoje? O que que o Pioneer tem de interessante hoje, mesmo com essa pandemia aí, né, que é atrativo para as pessoas jogarem aí? O que que você acha, X-Lane? Na verdade, isso toca um pouco no ponto que eu e o Maurício já tínhamos comentado, que é a questão de acessibilidade, né? E, na verdade, eu concordo com você, Maurício. Eu estava pensando no preço do papel, né? Que ele é um pouco mais caro do que no mall. No mall, ele vem com um formato bem acessível, inclusive, para ser jogado. E no papel, apesar dele ser um formato que pode ser um tanto, eu não diria assustador, mas com preço considerável, ele tem essa característica também de ainda ser muito próximo do standard, né? O que também trouxe alguns pontos não tão legais assim, né? Mas eu acho que ele vem também, como eu tinha dito antes, e eu defendo esse ponto, como um formato de sequência, né? Porque se a pessoa começa jogando Magic the Gathering pelo Magic Arena, ela vai estar mais acostumada com o Standard. O histórico é outra história. Mas ela vai estar mais acostumada com o Standard. E pode jogar o Standard físico, né, por meio de produtos como os Challenger Decks. Mas o que você faz com essas cartas quando o Standard rotaciona? O Pioneer se apresenta, né, e cada vez mais se consolida como uma opção viável para dar utilidade a essas cartas, né? E com isso eu não quero dizer que é um formato, como eu diria, um formato assim qualquer, um fixo, um band-aid da situação, não. Eu acho que ele vem como um formato muito forte e cada vez mais assertivo na sua presença no Magic digital e no Magic físico. E tem uma coisa que a gente acabou não falando, né, que fez com que ele desse certo nesse início, que foi o apoio da Wizards, né? Porque, tipo, por mais que ela tenha lançado o formato, parece que de qualquer jeito, ela deu muito apoio na parte competitiva, né? Criando eventos competitivos, tanto ano passado, esse ano ainda tem alguns rolando no mall, né? Num formato, acho que até alguns jogadores já falaram, né, que isso é o segredo para um formato dar certo, né? Não sei se vocês acompanharam o Frontier, que foi uma tentativa de criação de formato por lojas, né? Que eram decks a partir desse último layout novo, se não me engano, Origins, né? Que muda o framezinho ali embaixo, de preto. E o formato não foi pra frente, né? Porque realmente não tinha esse apoio competitivo. E aí eu acho que isso é essencial, foi essencial, né, para que o formato desse certo. E hoje, né, esse aí que o X-Lane falou é muito verdade, cara. Ele é o formato que, para quem entra no Arena ali, ele é o formato não rotativo, né, que existe no IRL, porque eu acho que o histórico ele não existe no IRL, né, não tem evento histórico IRL. Ele é o mais próximo ali do T2. Existem algumas pessoas que tentaram fazer o histórico funcionar, ainda tentam, melhor dizendo. Então tem gente jogando histórico no físico, sim, mas não é um formato tão difundido ainda, né? E assim, até a gente ter o primeiro evento lá em janeiro, depois uma série de eventos da Star City, nos Estados Unidos, e aí o formato foi tomando uma cara própria, aí rapidamente já foi descobrindo os combos quebrados, né, que não davam para o formato lidar, e aí a gente foi tendo banimentos semanais, até um ciclo de banimentos semanais, até a gente estabilizar o formato, e aí viram que é hoje o T2 ou Modern, né, quando se lança uma carta que o formato não consegue lidar, baseado principalmente em indicadores do MOL lá de taxa de vitória e de predominância no metagame, você vai lá e bane. Então a gente teve aí, depois dos banimentos semanais, nós tivemos dois momentos importantes ali no comecinho do ano, quando baniu o Cóptero, o Mono Black Agro era o principal deck do formato e abusava do cópero do contrabandista. Artefato muito bom. Bom pro Pioneer e muito ruim pro Modern. Não jogava Modern. E depois a gente teve ali os combos com Eliod, o combo famigerado de Mirror Inverter, que foi banido em agosto. Agosto foi o último banimento do formato. A gente teve ali três combos quebrados ao mesmo tempo, que era o Lotus Bridge. O Lotus ainda existe, mas ele era quebrado, era um combo quebrado. A gente teve o Cat's Combo e teve o Dimir Inverter. O Dimir Inverter realmente ele era difícil de lidar. Chegou a fazer em torneio grande, chegou a fazer final Mirror, Mirror de combo numa final. É extremamente frustrante para quem está assistindo e para quem está organizando o evento. E de agosto para cá, o banimento foi começo de agosto, então nós estamos aí praticamente há 3 meses, 4 meses sem nenhum banimento. Nós tivemos aí mais de 50 decks que fizeram 5-0 numa liga do MOL, pelo menos uma vez. Então tem muita build para ser desenvolvida. Né? E nos challenges que tem todo final de semana, todo sábado tem um, todo domingo tem outro, são torneios aí que geram de 80 a 100 jogadores todo fim de semana. É raro você ter um deck aparecendo mais de 2 vezes no top 8. É muita variância de arquétipo. Você tem control, tem mid, tem combo, tem agro. É bem, bem diversificado esse metagame desde quando começou. E aí você perguntou o que atraía no Pioneer. Eu acho que é isso. Assim, essa diversidade de metagame. Você realmente não tem como estar preparado para o que vai vir. Não tem. De 2 semanas atrás, um jogador do nada montou o Mono Black Zumbis e fez top 16. Ficou 5-1 no evento. Do nada, assim, um deck ninguém nunca tinha visto. Ele chegou e fez 5-1 no formato. Para quem gosta do Magic mesmo, na sua essência, né, que é você colecionar as cartas e poder montar decks com ideias diferentes, o formato é um prato cheio. Porque ele ainda... Ele ainda está em desenvolvimento. Com a pandemia, esse desenvolvimento no papel foi, obviamente, limado, não está tendo evento. Então, hoje a gente vive basicamente de eventos no mall ou um outro evento no Japão, que lá está rolando, né? Tá rolando, as lojas estão abertas, então tem acontecido. Então, você pega muito dados ali de lojas no Japão, mas o grosso mesmo tá no mall. E ali você tem vários torneios e as ligas que toda semana você tem um monte de deck fazendo 5-0, fazendo resultado. É claro, tem seus decks ali que desde o começo, desde o banimento, eles já são parte ali da cara do formato, né? Você vai pro Pauper, né? Você tem lá Tron, Stomp, Burn, Fada, essa é a base do formato. Você vai pro Pioneer, você tem alguns arquétipos já, como Lotus Combo, o Mono Black... control principalmente com Esper. Então você tem alguns decks já sempre presentes no formato. Cada nova edição você quer tentar achar uma cartinha ali para poder deixar o seu deck que hoje é Tier 2 virar Tier 1 ou seu Tier 1 ficar ainda melhor. E sobre essa questão que o Maurício falou, né, da diversidade do Pioneer, eu acho que o Pioneer está num momento muito saudável, inclusive. Eu arriscaria dizer, e eu não tenho dados tão técnicos quanto Maurício, né? Você pode até me corrigir, a minha visão é mais de um, né, de um produtor de conteúdo, digamos assim, mais casual, mas eu acho que a gente consegue dividir o Pioneer entre dois momentos, né? O momento antes do ban dos 4 combos principais e o momento pós esse banimento, né? Eu acho que o Pioneer ele começou de uma maneira bastante diversa, assim como a maioria dos formatos, né? Começa com aquela questão da novidade, das pessoas experimentando novos decks, novas cartas, e em certo momento ele se estagnou com os 4 decks de combo, né? Que dominaram o formato, que era o Inverter, o Underworld Breach, né? O Lotus Breach, o combo do Eliod com a balista e o combo do Cat's. E isso foi até bem recentemente, na verdade, que esses decks foram banidos, né? E eu não tenho, né? Eu não sei se o Maurício consegue trazer algum dado sobre isso, mas a impressão que ficou, pelo menos do meu ponto de vista, foi que o formato ele realmente deu uma estagnada e talvez até em um primeiro momento tenha sangrado um pouco em questão de números por causa desses combos, né, que absolutamente dominaram o formato. Foi legal você ter falado isso, porque eu dividiria o formato em três etapas, né? Acho que teve o início dele ali, aqueles bans semanais, ele não começou logo de cara, né? Acho que ele demorou um tempinho para acontecer e depois rolou por mais alguns meses. E aí os combos, eles também não surgiram assim do nada, né? Ele demorou um pouquinho para surgir, então o formato já estava ali no URL. Se eu não me engano, os combos surgiram, já estava na pandemia. Então daí eu acho que seria o segundo momento quando surgiram os combos, principalmente o de Mirror Inverter. Eles não ficaram tanto tempo no formato, mas eu acho que eu concordo com você quando você fala que o estrago que eles fizeram foi grande pro formato, né? Muita gente ficou... Já não estava tendo evento físico e muita gente ficou realmente agoniada, né? Com combos dominando o formato, assim. Com certeza. Mas expressivamente, né? Cara, e foi muito importante, né, que o Maurício até datou ali a data do ban em agosto, né, foi antes do formato completar um ano, acho que isso foi bem importante mesmo, para que ele completasse esse primeiro aniversário, né, de uma forma mais saudável. Mas aí o Maurício pode até comentar mais sobre o comentário do X-Lan aí também, eu só queria pontuar essas fases. Eu também dividiria em três momentos, né? O primeiro momento, que é o momento groselha, né, pega sua groselha e vai pra loja sofrer lá, ver que o deck tá todo torto e tal, né? Você quer botar todas as cartas boas num deck só e ver que a mana não tá bacana, o que falta cadência no deck, enfim. Fez essa primeira fase ali que durou pouco. Depois, logo quando começou a ter eventos grandes no papel, os combos, né, começaram a crescer e realmente foi com o lançamento de Teros em janeiro de 2020, que é onde a gente teve Eliod. E a gente teve o Oráculo de Taça, que jogava no Inverter, né? Era o combo do Inverter, era você descer o Inverter of Truth, que fazia você pegar tudo que estava no seu deck e exilar, e pegava o que estava no cemitério e ia pro seu deck. E aí você jogava o Oráculo de Taça, que quando ele entrava em jogo, ele checava se você tivesse não tivesse cartas no seu deck lá, ou menos cartas no deck no cemitério, você ganhava o jogo. Então era um combo de duas cartas, né? E que, como é um combo de Mir, você tem muita manipulação de topo, então você consegue combar muito rápido, né? E com Eliod, o combo com Balista, é o Eliod, você conseguia, Eliod de Teros Além da Morte, você conseguia dar lifelink para qualquer criatura sua. E toda vez que uma criatura ganhava vida, você colocava um marcador +1/+1. Então você combava colocando marcadores infinitos no balista, você ganhava vida com balista, dava o dano, ganhava vida e você combava infinito, você dava dano infinito. Mais ou menos esse o combo. Também um combo de duas peças, ele era menos agressivo que o de mira, exatamente porque não tinha manipulação de topo. Então às vezes você ganhava ou perdia sem combar. Você tinha o balista, mas não tinha Eliod, ou você tinha Eliod, mas não tinha o balista, né, em campo, e mesmo assim você conseguia ganhar. Era um deck muito bom. Confesso que me surpreendeu até o banimento, porque ele não estava predominante, pelo menos no que eu acompanhava. Mas enfim, acho que eles já resolveram, pô, vamos tirar esse tanto de combo, porque quatro combos tier 1 ao mesmo tempo é alguma coisa errada, né? E aí, do banimento para cá, foi até interessante essa percepção do Exilém, porque é verdade, se eu acompanho. Tem uma turma nos Estados Unidos que tem um podcast chamado Modern, Masters of Modern Podcast. Tem um podcast muito antigo, tem mais de, acho que quase 300 episódios. E eles fazem análise matemática mesmo de competição do Modern e agora do Pioneer, né? Então essa evolução do metagame eles avaliam mensalmente, com base nos eventos do MOL. E nesse momento, assim, eu tô até olhando para a planilha no momento, não tem Tier 0. Eles chamam de Tier 0 um deck que tem 10% de predominância no metagame, ou seja, é o deck a ser batido. Não tem, então não existe o deck a ser batido no Pioneer. Você tem 7 decks que eles consideram Tier 1 no momento, que é o 5 cores Nive, bem forte, Auras, Mono Black Agro, o Ops All Spells, ou No Land Combo, é, tem um combo, um deck de combo. Você tem o Jeskai Fires, que é um control, Lotus, que também é combo, e um Esper Control. Então assim, você tem um mid range, dois agro, dois combo e dois control como tier 1. E depois ele tem o que eles chamam de tier 1,5, que é quase ali uma predominância de 4 a 6% do metagame. Você tem Boros Burn, Gru Agro, Ramp com Omnat e o Sultai Reclamation. Então nós estamos falando aí de 11 decks que estão entre 4% do metagame a 10% do metagame. São decks aí, esse metagame é a análise dos torneios do MOL. Eles não levam em consideração as ligas, levam em consideração só os challenges e as preliminares, que são os torneios ao longo da semana do MOL. Mas hoje não existe mesmo um deck que seja o principal do formato. Você tem pelo menos aí 10 boas opções para montar, e tem decks que são bem baratos. Como eu falei, assim, o Auras, que é o segundo deck mais jogado do formato, é um deck de 60 ticks. É o preço de um Tron Pauper, ou o preço de um UB Fadas Pauper, você joga de Auras, que é a mesma lógica do Boggles, do Pauper, e é um deck extremamente bem posicionado no metagame. Eu concordo muito com o que o Maurício disse, e eu arrisco a dizer que a gente está no momento do Pioneer, onde quem está pensando em, às vezes, experimentar um formato novo, ou então já estava de olho no Pioneer faz um tempo, é um ótimo momento para você dar esse passo à frente e começar a jogar o Pioneer, né? Mesmo que você não tenha pego o início do formato, né, onde estava todo mundo experimentando, aquela questão mais groselha, né, como o Maurício disse, a gente ainda tem uma diversidade muito, muito grande. Ainda não, né? A gente está tendo uma diversidade muito grande depois desses banimentos, né? Eu percebo que os banimentos, eles pontualmente podem ter sido um pouco ruins para quem já tinha investido em um daqueles decks, né? Eu vi algumas pessoas um pouco chateadas com isso, mas olhando o big picture, né, olhando mais de cima, eu acho que eles foram muito acertados, né, muito bem colocados e foram muito saudáveis para o formato, né, permitindo a diversidade que a gente tem no Pioneer hoje. E nesse sentido, se você olha as salas do MOL, Pioneer ele também parece estar numa fase crescente, né? Eu lembro que antes do ban desses combos, teve alguns problemas para Wizards soltar alguns campeonatos. Maurício pode ser que tenha mais dados sobre isso, né? Eu acho que foram alguns challenges, se não me engano, ou alguns preliminaries que não estavam tendo jogadores suficientes. Mas parece que agora tá tudo indo bem, e não só bem, mas realmente em uma crescente exponencial, eu arriscaria dizer. Sim, de fato, nessa época ali, no meio do ano, né, você tinha ali dificuldade, porque tava muito chato, assim, o formato é muito chato, né, o de Mirror Inverter, se você montou o deck achando que não iam banir, você não tinha internet na sua casa, porque era fato, você lia fórum, Reddit, qualquer lugar, você sabia que ele ia ser banido, porque ele era, assim, o formato não tinha como lidar. O banimento, ele não é só porque tem muita gente que, principalmente em épocas de rede social em que a gente consegue colocar nossa opinião para fora, muitas vezes a gente, tem que banir porque a carta é forte. Tá, mas e daí? Assim, o objetivo do jogo é você, com a pool de cartas que você tem, você transformar aquele deck forte num deck que não seja imbatível. É assim que acontece no T2, no Modern, por aí vai. E no Pioneer, o formato não tinha as ferramentas para lidar com isso. Você tinha poucas opções ali de remover carta do Grimório do oponente, elas eram basicamente cartas do preto, e você tem acesso a Dig Through Time, que é uma baita carta do Pioneer, que manipula bastante o topo, então facilita muito a vida. Você usava o Planeswalker, que também fazia você manipular o topo, então o formato não tinha muito como lidar. E ainda assim, se o cara não combasse, o jogador de Inverter não combasse, ele ainda conseguia ganhar batendo com o Inverter, que é uma criatura voar 6/6. E o drawback era você pegar as cartas do seu Grimório e jogar pro exílio, né? Só que, cara, dependendo, dois turnos ou três turnos que ele bate, você ganha o jogo. sem combar. Então era um deck muito chato e frustrante de enfrentar. Então isso foi tirando jogadores do formato, mas até que com o banimento aí do dia 2 de agosto, né, mudou. O formato realmente acelerou. Tem muita gente jogando, muita gente que só jogava no papel foi pro mall, isso é um ponto importante também, né? Muita gente às vezes, ah, mas eu só jogo no papel, tô esperando voltar, não tô podendo jogar. Eu sugeriria não perder tempo e ir pro mall, montar o deck, ou através dos aluguéis, ou comprando mesmo, se você gosta do formato, né? Eu tenho uns 4 decks aí no papel, dois deles são tier, 2 não são. E eu montei eles no mall e, assim, quase todo dia eu consigo entrar, jogar 2, 3, ver como tá o formato, melhorar minha performance no deck para quando voltar, porque o mall tem uma grande vantagem, né? Você monta o deck no papel, vai para a loja, vai jogar ali no máximo umas 5 rodadas. Então você fica a semana inteira esperando, vai lá, monta seu deck e joga 5 partidas. Cara, no mall você joga 5 partidas em 1h30, 2 horas e pode continuar jogando. Joga 10, joga 15 e amanhã você joga mais 10, mais 15. Então isso facilita muito você pegar algumas técnicas do deck, de conhecer também o metagame. Você tocou num ponto bem importante, cara, que eu tava querendo falar, que é sobre o mall, né? Que como a Wizards já anunciou que o Pioneer vai pro Arena, como que você enxerga isso, né? Eu acho que talvez... você tem até falado aí sobre os planos de aluguéis, né? Não sei se é o caso, se você faz isso ou se você comprou as cartas, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua opinião sobre isso, né? Se vale a pena investir no mall. Lógico, tem isso tudo que você falou, né? Para aquele jogador que preza pela evolução, né? Em melhorar sua habilidade com deck, pode se considerar um investimento bem feito, né? E tem gente que, assim, que é totalmente contra gastar 2 vezes no mesmo deck, né? E talvez com a Arena facilite um pouco isso. Como que você enxerga tudo isso também? É legal primeiro você tocar no ponto da palavra investimento, porque, assim, no fundo, Magic é um hobby. E o conceito do hobby é você se divertir e muitas vezes gastando dinheiro. Então, hobby foi feito para você gastar, seja qualquer hobby que você tenha. É claro, o quanto você vai gastar depende da sua capacidade financeira ou de quanto você está disposto a isso, né? Você pode montar um deck foil, edição masterpiece e tal, ou montar ali o mais simples possível, né? Mas no fundo você está gastando. Então, em relação ao mall versus arena, assim, o mall tem a vantagem de, para quem já quer pegar e jogar, você simplesmente compra ou aluga, né? Eu uso o aluguel, já comprei, já tinha algumas cartas, troquei meus decks pauper e montei lá o Black Agro, que é o deck que eu tenho no móvel, o principal deck, né? O Mono Black Agro. E aí com mais 20 e poucos ticks eu já montei o Mono Black Vampiros. E eu consegui com a mesma pool ali, com mais ou menos 90 cartas, você monta os dois. Então eu jogo com os dois e aí fui pro mall e montei. E ele sai mais barato no mall do que no papel. Então, para mim, o objetivo é, como o meu objetivo é tá em eventos grandes, poder jogar na loja também. Quanto mais eu jogar e treinar com deck, melhor eu vou ficar. Então, assim, ficar só abrindo a deck box, embaralhando o deck, comprando e imaginando como eu vou jogar, não me evolui como jogador. O que evolui são as interações, as tomadas de decisão. Então, isso o mall facilita muito. Quando o Pioneer for pro Arena, esse quando é uma interrogação muito grande, porque o tempo que o Wizards está despendendo do histórico é relevante. O histórico é um formato diferente de todos os outros, né, da Wizards. Por quê? Porque é um formato que foi criado no digital, é um formato que você tem cartas para frente e para trás. Então você tem tudo que vai sendo lançado no T2 vai entrando pro histórico, mas a Wizards também vai pegando carta para trás. Então, vamos lançar agora a Monkey Master. Beleza, vamos escolher as cartas que a gente quer aqui de Amonkhet, de Hora da Devastação, e vamos trazer. Sim, muito diferente. Não dá para você imaginar a evolução do formato, porque você não sabe o que vai entrar. O Pioneer, o Modern, você sabe o que vai entrar. Né? É o que já tem hoje para frente. Você tem o Mono Black, o Mono Green, o Sultai. Vai sair agora no começo do ano o Kaldheim. Vou ficar de olho no que vai sair, que pode melhorar o meu deck, mas o arquétipo já está aqui. No histórico, não. Então, o tempo que a Wizards está gastando para fazer isso me faz questionar assim, quanto tempo vai demorar para colocar todas as cartas, se é que eles vão colocar todas as cartas? Será que vão colocar todas? Vão colocar aquelas cartas horrorosas de Magic Origins, de Ixalan, carta que não jogava nem no T2. Eles vão gastar tempo de desenvolvimento para isso? E se eles não gastarem, como os jogadores vão fazer? Às vezes tem gente que gosta de trabalhar com deck totalmente off-meta. Então acho que vai demorar muito. Isso é uma pergunta difícil, né, de se responder agora, né? Acho que é a mesma coisa de perguntar para o técnico da seleção de futebol quem que ele vai convocar para a próxima Copa. Enquanto não tiver realmente assim, o formato não tiver consolidado no Arena, e falta muito, eu te digo que falta muito para isso acontecer. Acho que é uma dinâmica difícil de responder agora, mas com certeza a Wizard vai trabalhar para colocar o Pioneer, já falou inclusive que vai trabalhar para colocar o Pioneer dentro do Arena, então é questão de tempo, mas eu acho que vai bastante tempo. E eu acho que quando o papel voltar, acho que a pergunta até mais interessante é o que vai acontecer quando o papel voltar, né? Eu acho que a tendência é o Wizards investir muito nele, no Pioneer, como formato com GP, Pro Tour, eventos grandes, para que o pessoal, realmente os jogadores profissionais, pro players, eles entrem com tudo no formato e ele realmente vire. Não é para competir com o Modern, não é para ser melhor do que o Modern, mas é para ele ser mais acessível e pegar a gente aí que começou no hobby nos últimos 10 anos. Eu concordo com o que o Maurício disse, né? E eu adiciono, na verdade, o que eu sempre falo lá no meu canal. Eu sou um defensor do MOL. Eu gosto muito do Arena, eu acho que o Arena veio como uma força poderosa para auxiliar o crescimento do Magic, e não apenas isso, né, mas a comunidade. O Magic é um jogo muito complexo, então eu acho que não é tão simples assim, ou pelo menos não era tão simples assim, trazer novos jogadores, a não ser no boca a boca, né, os amigos. E o Arena vem com uma força muito poderosa para ensinar as pessoas que não conhecem o Magic a jogarem. A princípio, ele é mais acessível, porque você pode começar sem gastar nada. Mas, na minha visão, eu entendo que a longo prazo, o MOL ele pode até ser mais barato que o Arena. Porque, apesar de que no Arena você, teoricamente, não vai gastar nenhum dinheiro, a não ser que você compre gemas, ou seja, você pode grindar as cartas que você precisa através dos coringas, fato é que você vai estar se dedicando ou pelo seu dinheiro, né, ou pelo financeiro, ou pelo seu tempo. E tempo é dinheiro. Então, o MOL ele tem essa possibilidade que o Maurício falou, né? Ah, eu quero jogar com tal deck, eu vou lá e compro o deck, eu vou lá e alugo. E se você usa o esquema de aluguel, que na minha opinião vale muito a pena, eu também sou um grande defensor dessa possibilidade, eu uso o esquema de aluguel, e você pode experimentar vários decks de uma vez, né? Ou você, né, experimenta um deck, 5 minutos depois, eu quero jogar com outro deck. Você devolve as cartas e pega outro, né? Se tá dentro ali do seu limite de ticks, né, junto ao serviço que você escolheu, junto ao pacote aí que você tá alugando, né? E há também os pacotes gratuitos, né? Há serviços que oferecem isso também, por volta de 5 ticks, né, mais ou menos, que te permitem até, né, gratuitamente, você pega algumas cartinhas que estão faltando, ou então, como o Maurício disse, né, dependendo do deck, você pega quase o deck inteiro por esse valor. Então eu acredito que o MOL seja muito mais versátil nesse sentido, muito embora o investimento inicial dele seja maior. Mas a longo prazo, eu acredito sim que ele pode ser até mais barato que o Arena. E vamos combinar, né? Às vezes você tá querendo jogar com aquele deck específico e você não quer ficar dias grindando pra, né, obter o deck que você quer, jogando com um outro deck que você não acha tão legal assim. E às vezes você também pode ter o dinheiro pro aluguel, mas não o dinheiro para comprar gemas e talvez tirar a carta que você precise e talvez grindar os coringas que você precisa. Não criticando o Arena, eu acho que é uma ferramenta essencial pro Magic hoje em dia. Eu acho que por enquanto a gente não precisa se preocupar com o Pioneer morrendo no MOL. Eu acho que ele está bem consolidado por lá e vai continuar crescendo no MOL, mesmo depois que ele chegar no Arena também. Eu acho que vai ser apenas uma possibilidade diferente para você jogar o formato, uma plataforma diferente. Eu acho que é bem isso, cara. O Arena, ele tem esse mercado dele, né? Esse sistema aí. O sistema que o Wizards implementou, né? Que ele é bem criticado, né? Eu acho que existem outros jogos bem no estilo do Arena, que você consegue comprar boosters e consegue comprar coringas, né? Eu acho que é isso que falta no Arena. Você não consegue comprar coringas, você tem que comprar booster e aí transformar em coringa. Você não consegue, ah, eu quero comprar 5 coringas raro. Não tem jeito, né? Acho que esse que é o grande problema do Arena. E assim, né? Às vezes a pessoa tá falando assim, puta, mas vocês estão falando em comprar deck no mall, em alugar, né? Gastar dinheiro alugando, sendo que eu tenho as cartas, né? Eu jogo ali, faço minhas missões diárias, né? Mas assim, pelo que eu acompanho de longe, né? Eu vejo que, por exemplo, os produtores de conteúdo que fazem live diariamente, de 3 a 4 horas de live, ou até mais, eu vejo eles reclamando de quanto que eles gastam para ter as cartas do Arena, né? Então, tipo, não é pouca coisa que os caras gastam a cada coleção, tipo, mais de R$1.000, sendo que eles jogam todo dia, completam as missões todo dia, e mais do que isso, né? Eles jogam, tipo, eles trabalham com isso, né? Então, é complicado mesmo essa parte de você ter a pool no Arena, não é simples. Inclusive, Ari, tanto é difícil montar uma pool considerável pro Arena, especialmente um novo formato, que a gente teve até aquele post do PV que virou uma certa... Eu não sei se piada é o termo correto, mas é um post interessante, né, dele perguntando, mas como eu começo a jogar histórico? Porque para quem não tava no histórico desde o seu lançamento, ou melhor dizendo, não tava no Arena desde o lançamento... Você pensar no standard, né, vai rotacionando, tem uma pool com um número constante de cartas, mais ou menos, né? Agora, para você começar a jogar um formato não rotativo, o histórico é um exemplo disso, né? Apesar de ser um formato só online, como que você começa? Você tem às vezes um deck cheio de coringas raros, coringas míticos, e a única forma de você conseguir eles é ou abrindo os packs, ou então... comprando ali os packs com as gemas ou obtendo os coringas de alguma forma. E alguns deles são muito, muito difíceis de você montar se você está começando no formato agora, né? E você pensa, poxa, quando o Pioneer for lançado no Arena, o efeito não será o mesmo? Vai ser até pior, né? Se tá difícil agora no histórico, imagina. Pois é, porque vão adicionar mais cartas ainda. Eles podem, e provavelmente vão, né? Montar algum pacote comemorativo, algum pacote para ajudar você a começar no Pioneer, né? Mas daí a gente ainda não sabe o custo desses pacotes, a gente ainda não sabe como vai ser essa questão dos coringas com os novos decks, né? Com os novos decks, eu digo, os decks na época em que o Pioneer foi lançado no Arena. Então, aqui eu acho muito assim que o Arena, ele é de graça, pero no mucho, entende? O MOL a gente ainda precisa lembrar, né? Primeiro, é a única forma de você jogar limitado, jogar selado. E a gente aqui no Brasil não tem tanto esse costume, mas lá fora se joga muito selado, muito mesmo. Então é um formato que dá pra você jogar no MOL e que dificilmente você tem o selado T2. Mas, pô, essa semana mesmo tá rolando o selado de Innistrad, se não me engano, no MOL. Então, assim, a chance de você jogar eventos que dificilmente você vai ter no Arena, ou nunca vai ter no Arena, e que você tem no MOL. Então, o selado é bacana, tem no Arena também, mas no MOL você tem várias opções, eles brincam como querem ao criar os eventos, e você tem, obviamente, você tem o T2 lá também. O Pauper não vai para o Arena, é muito difícil ir para o Arena, não tem como você levar a Pool Legacy, por mais que seja só de comum, você não vai levar. E a gente precisa lembrar que não é todo mundo que está em capitais, né? Eu sou um exemplo, eu estou numa cidade que muitas vezes para fechar 8 num evento durante a semana, eu já cheguei em loja e não fechou 8 para Modern, ou não fechou 8 para Pioneer. Então, assim, o MOL, acho que não, por esses motivos, né, de ter alguns formatos que só tem lá, acho muito difícil ele morrer. Ele pode não ter suporte da Wizards, continuar basicamente nessas coleções e é uma plataforma que, por si só, ela vive sozinha, assim, né? Você tem no mall formato como é que fala? Formato de visualizar a partida de outros que você não tem na arena. É, esse modo espectador mesmo é uma coisa que falta muito na arena. É, porque hoje em dia, para transmitir os torneios, os jogadores têm que transmitir a tela deles, né? Então, os dois jogadores estão jogando, streamando a tela deles para você ver. E aí tem um problema que você vê a mão do jogador, né? Daí tem que ter um atraso, né? Coisa que, no modo espectador do mall, por exemplo, você consegue ver a partida, que é o que a gente faz nos torneios royales aí, né, que a gente faz a cobertura, sem ver a mão do cara, e realmente isso é uma das preocupações, assim, que a gente tem com a ida do Pioneer pro Arena, porque a gente não sabe o que vai acontecer primeiro. Você vai ter modo espectador, você vai ter o Pioneer no Arena, porque a gente fez o Pioneer Royale pensando nessa migração pro Arena, né, até uma forma da gente tá, como produtor de conteúdo, também está numa ferramenta que é mainstream para Wizards, né? Que é o Wizards. Olha, hoje em dia, para quem é produtor de conteúdo do mall, né? A gente é praticamente abandonado, porque não é prioridade para Wizards fazer propaganda do mall. A prioridade é realmente falar sobre o Standard, sobre o Arena, né? Parece que o que não é Arena nem é Magic, então... apesar do Pioneer ter essa força no Arena, né, eu enxergo isso com bons olhos, de ter um formato eterno no Arena, num formato não rotativo no Arena, né, que não seja o histórico, né, que seja um formato de verdade. Farpas foram lançadas. Eu vejo assim com bons olhos, sabe, mas realmente tem todas essas complicações e todas essas incertezas, né, também. O MOL é aquela história, assim, ele tá pronto, ele tá aí, você colocar mais coleções não é dificuldade nenhuma, ele pode não ter a facilidade ou a interatividade, né, de um Arena, né, ele não tem esse apelo do e-sport, mas ele, pro jogador mais velho, pro jogador que na verdade quer usar o MOL como uma ferramenta de treino, ou o cara que mora, sei lá, numa cidade de 10 mil habitantes, cara, não tem gente, não consegue juntar 8 pessoas. É a única forma que ele tem de jogar lá o Pauper que ele jogava, o Modern que ele jogava, o Legacy, o Vintage. É, não tem como, então, assim, decretar que o MOL vai morrer e tal, acho que não tem nenhum elemento para isso. Se você entrar agora nas ligas do Modern, tava olhando ontem, tem mais de 1.000 jogadores ativos em ligas. Se você entrar no do Pioneer, praticamente 300 jogadores ativos. É, sem contar o Forfun lá do treinamento. Então, assim, pra que você vai desligar uma ferramenta que você tem, no caso do Modern, que é o principal formato no rotativo, você tem mais de 1.000 jogadores lá ativos em ligas jogando. Pra que desligar isso? Só pra não dar suporte? Assim, o suporte é muito menor do que quando a plataforma foi lançada lá no passado. Acho que o que tira muita gente de ir pro mall hoje é o medo de, pô, já tem que pagar 10 dólares, e como é que eu pago, e o cartão e tal. Dá para driblar isso facilmente, né, você resolver isso facilmente, e depois a economia dentro do jogo, assim, o jogo realmente ele não é intuitivo, a usabilidade não é a perfeita, porque o objetivo dele não é ser um jogo, ele é uma simulação de uma mesa de Magic online. Então ele não foi feito para ser extremamente intuitivo e tal. É, o Magic em si ele é muito complexo, né? O MOL ele ajuda bastante mesmo. Posso dar um exemplo aqui. Eu tô jogando de Hardened Scales no Modern. Cara, é tanto marcador, dependendo da sequência ali de gatilhos, de morre uma permanente. Cara, é uma loucura tão grande que você tem que tomar cuidado pra não perder no tempo no MOL. Eu já desisti de tentar montar no papel, porque eu não vou conseguir lembrar da quantidade de triggers que tem no deck. É muita coisa. Então imagina quem joga com combo, joga de Storm e outros combos lá malucos. Cara, o MOL é a melhor ferramenta para isso, sem contar, como você falou, do Royale, é onde fica fácil transmitir, fácil acompanhar, você consegue ter muita gente jogando. Cara, assim, só para concluir esse assunto, né, que a gente acabou estendendo um pouquinho mais, né, em MOL Arena, e é uma discussão assim que dá para ter um episódio só disso, né? A gente tá falando aqui com base nas nossas experiências e opiniões, né? Mas eu até queria deixar um canal aberto para quem, sei lá, às vezes joga mais Arena, às vezes tem um ponto de vista diferente, né? A gente pode deixar um comentário aí, talvez, no episódio, ou mandar um e-mail, né? manadelver@gmail.com, para expor sua opinião sobre essas ferramentas aí também, como que enxerga, e a gente até pode ler aí no próximo episódio. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? A questão de jogar online, eu acho que o MOL hoje é a única opção que a gente tem. A gente deu algumas dicas aqui da nossa visão de que vale a pena, pelo menos, você tentar fazer alguma coisa, né? Com esses torneios gratuitos aí, montar decks baratos e não ficar parado, né? Se você gosta do formato, acha ele interessante, eu acho que você pode começar no MOL. O X-Lane, ele citou uma dica ali, né, de você pegar os créditos de aluguel. Tem um limite, né, mas você pode alugar de graça. Por exemplo, acho que no Mana Traders e no Card Holder, se não me engano, em uma é 5 e outra é 4. Então, assim, você já pode pegar 9 ticks ali, montar um deck de 9 ticks sem gastar nada. Sem contar que eu acho que uma dessas duas, quando você cria a conta, você ganha 4 ticks. Então, você já pode montar a base de um deck e pegar o que falta com esse aluguel gratuito. E, às vezes, você não vai estar gastando muito e você tem torneios gratuitos, né? A gente vai falar um pouco mais do Pioneer Royale daqui pra frente, que é um torneio que a gente realiza aí toda terça-feira no MOL e que não custa nada para você se inscrever, você joga de graça, precisa ter o deck e a conta no MOL. E tem uma premiação bem bacana, né? Que a gente conta com o apoio de lojas, né? Então a premiação aí tá, acho que em torno de 16 ticks, né? Se for contar os créditos e os ticks que a gente tem de patrocínio, né? Então, você entrar para jogar um torneio, né, que não custa nada, e se você fizer, sei lá, um 5-0, você ganhar 5 ticks, né, que se você converter aí para real vai dar muita grana, né, com o preço do dólar hoje, tá valendo, o ticks tá valendo mais que barra de ouro. Então é uma oportunidade bem legal de você jogar o Pioneer sem gastar tanto ou gastar pouco, né, que é que nem a gente falou, né, às vezes gastar é inevitável, mas você pode olhar isso como um investimento também. Só fazendo uma pequena correção, Maurício, mas na verdade, para você mesmo, meu querido, minha querida, que está começando a se interessar pelo MOL, quer testar esse mundo de alegria e felicidade, se não me engano, são apenas 5 dólares agora, né? O preço dele antes era 10 dólares, então ele abaixou para 5 dólares. Então é menos que o burgão que você pede no sábado. Verdade, quando teve a pandemia, a Wizards ela diminuiu, né, a taxa de... Porque assim, o MOL, você pode baixar ele de graça, né, tem isso. Você baixa ele de graça, vem com umas cartinhas, você consegue jogar, mas ele vem com umas limitações, né. Daí você tipo, faz um upgrade, que aí seriam esses 5 dólares, que você pode fazer trade, pode usar ele full, né. E aí antes era 10 dólares esse upgrade e agora custa 5 e você ganha um monte de cartas. Se você pegar essas cartas assim, né, que às vezes não dá pra montar deck nenhum, e você vender essa pool, você já ganha mais 4 ticks, né? Depois tem os 4 ticks que você ganha, né, por ter uma conta nova dessas lojas aí de bot. E aí, sei lá, pelo menos uns 15 ticks você consegue pegar de graça aí juntando os aluguéis. E deck de 15 ticks dá pra montar, né? Pra jogar um torneio de graça. É isso aí, né? A gente falou bastante de MOL, bastante de Arena e de como jogar o Pioneer. Mas o fato é que, assim, né? A pandemia, ela não tem data de validade, né? A quarentena aí, a gente sabe que tá pra sair a vacina, mas saindo a vacina, a gente... Eu acho que o formato, ele começa a desenvolver de novo aqui no Brasil, né? Com torneios, eventos físicos aí. Como é que vocês enxergam, né, a comunidade do Pioneer no Brasil? Né, porque ela é uma comunidade que vem se formando junto com o formato. Por exemplo, assim, quando eu olho como produtor de conteúdo, né, eu vejo assim, que a gente tem uma comunidade Magic geral, né, um grupo no Facebook lá com mais de 30, 40 mil membros, né, que é aquele grupão lá do Magic. E aí você começa a ver grupos separados, né, por formato. Tipo, o Arena tem um grupo que também é bem grande, que cresceu muito e faz sentido crescer, né? A porta de entrada hoje pro Magic e o Arena. E o Pioneer, ela é uma comunidade que tá se formando ainda, né? Eu vejo que tem um grupo lá do Pioneer, que até mandar um abraço aí pro Joel 40, né? Que é o administrador lá, eu sou um dos moderadores também desse grupo. E a gente vê que vai crescendo aos pouquinhos, né? Eu acho que tem muito para crescer ainda a comunidade, né? Lógico que o grupo de Facebook não quer dizer que é a comunidade, é aquele lá, né? Mas é uma das formas que a gente tem de acompanhar, assim, o crescimento do formato. Uma coisa que eu admiro bastante, assim, no Pauper, e que eu não via muito no... nos outros formatos, assim, né? Até por não acompanhar outros formatos, é a união da comunidade, né? Então, assim, como é que vocês enxergam isso no Pioneer? Eu vejo que com a criação desses torneios, né? Tipo Pioneer Royale e criação de grupos no WhatsApp, o pessoal tá começando a criar essa comunidade que se ajuda, que troca ideia, que tira dúvidas sobre o formato, né? Qual que é a visão de vocês hoje sobre a comunidade Pioneer? Eu acho que é uma comunidade que, assim como o formato, ainda está numa fase crescente, porém não quer dizer que por isso ela seja menos apaixonada. Pioneer Royale, né, que vem se tornando um grande expoente do formato aqui no Brasil, eu arriscaria dizer, está consolidando bastante, com bastante ênfase essa comunidade, né? E também trazendo outras pessoas, né, que jogavam o Pauper, por exemplo, né, o Circuito Royale começou com o Pauper Royale, e muitas pessoas começaram a jogar o Pioneer por causa disso, né, quando o Pioneer Royale adentrou o circuito de torneios Royale. Então eu acho que é uma comunidade que está em fase crescente, com várias pessoas já apaixonadas e outras se apaixonando por esse formato que é bastante diverso, né? E nisso eu vejo também o coração de qualquer formato é a comunidade, né? E eu posso dizer que o formato Pioneer tem um coração, né? Uma comunidade bem forte. Ela vem crescendo, né? O grupo que o Ari comentou, por exemplo, no momento tem pouco menos de 800 membros. Você vai numa comunidade fora do Brasil, como algumas que eu acompanho, ela já tem 7, 8 mil membros no Reddit. Porque americano não usa muito Facebook, né? A turma gosta do Reddit para fóruns e tal. A do Pioneer tem 17 mil jogadores, né? 17 mil pessoas acompanhando o que está rolando. Então, assim, já está consolidado, já existe. O grande desafio aí do Pioneer ele é um formato que ele existe há mais tempo na pandemia do que antes. Nesse um ano de formato, nós tivemos ali 4 meses de eventos e 8 meses de pandemia. Então, a gente não teve tempo de ver o ciclo natural de desenvolvimento com eventos grandes, eventos médios, eventos pequenos. Então, o mesmo no Brasil. Já estava se organizando o Nacional Pioneer, como tem o Nacional Pauper, onde eu conheci o Ari, inclusive, e o Nacional Modern. Não vai ter, por motivos óbvios. Então, o formato que foi punido aí por ter nascido no momento que a gente está, um momento único que a gente está vivendo aí na história. Então, demanda tem. Né? No domingo a gente teve agora um showcase challenge com 140 jogadores. Então, o formato realmente está sendo jogado, muita gente jogando. Tem jogadores brasileiros que são fundamentais no formato. Nós temos aí o Thiago Saporito, que está sempre. Basicamente o principal jogador de Mono Black do formato, domina o formato, o deck, e está sempre aí fazendo resultado. Então já tem uma comunidade sim muito forte de jogadores que vieram do T2, que jogam Modern, que jogam Pauper. Então ela está criando a sua própria cara, né? Acho que o Pauper, como você citou aí, Ari, vem principalmente da falta de suporte da Wizards. Então, assim, a comunidade teve que colocar o formato no colo e levar. Né? Com o Pioneer é diferente, aí lembra um pouco mais o Modern, assim, você tem gente que gera conteúdo, que faz podcast, que faz streaming, mas você já tem um baita suporte da empresa para fazer os eventos, para ter os torneios do formato, né? Para ser um formato que está sendo olhado em relação a banimento, em relação a lançamento de carta. Então não precisa de ter aquela comunidade no Brasil que vai pegar no colo e levar, e organizar eventos e tal, para que o formato viva. Né? Ele vive sem isso, mas ele vive muito melhor com isso. Né? O fato de ter aí o Royale, por exemplo, a gente tem geralmente mais de 20 jogadores toda semana jogando com deck tier, com deck inventado na hora que vai lá e faz resultado. Com jogadores que eu prefiro não citar o nome, porque estão participando aqui deste podcast, mas que realmente são quase buy, né, no evento, garantem aí o resultado positivo, sem citar nomes, eles garantem o resultado positivo dos coleguinhas que estão jogando. Tem que ajudar, né? não vou citar nome, a diferença é que o Gabriel Zilen, ele narra, né, eu jogo, deve ser outra pessoa. participando. Não tenho muita ideia de quem pode ser, né? Quem sabe? Tem uma onda de azar e virou até meme já, porque eu pego uns decks que eu acho interessante... E aí na narração lá o pessoal fica falando que o meu deck é ruim. Mas eu sei que o deck é bom, o problema não é o deck. Eu sei quem que é o problema. É, então, o problema é a pecinha ali entre a cadeira e a tela, né? Aí o deck não tem culpa, coitado. É, exatamente, então não dá. Assim, o Royale já é um evento importante. A gente teria um paralelo de Pioneer no GP em São Paulo lá em março, né? O GP era Modern e teria o paralelo... Pioneer com certeza ia lotar, né? Ia ter muita gente jogando. É, acho que em breve, voltando, né? Quando a gente puder voltar para as lojas, a gente deve ter com certeza Nacional Pioneer, eventos regionais, a cena no Brasil. Não descarto muito em breve um GP em que o principal formato seja o Pioneer pelo investimento da Wizards no formato. Então, acho que é questão de tempo até o formato realmente continuar crescendo. Tão logo ele possa ir para o papel, porque no papel ele é realmente, em relação a preço, ele é muito parecido para nós brasileiros com o T2. Você olha o T2 lá, os decks tier do T2 são decks ali de R$800, pouco menos, um pouco mais, mas não são decks de 3, 4, 5 mil reais, como você tem no Modern. Então, para quem está ali no T2, o cara está jogando ali. Você pega, por exemplo, hoje, né, o deck principal do T2 é o Grua de Ventres. Você pega o Gru Adventures e muita coisa dele você vai usar para montar o Gru Midrange do Pioneer. Você vai repetir muitas cartas. Você vai usar as lands, você vai usar algumas criaturas, você vai usar a Brazolâmina. Então dá para usar. Você vai colocar ali uma outra carta, vai gastar um pouquinho, mas pronto. Você já tem o deck que joga T2 e você já tem o seu deck que joga o Pioneer. E aí você vai tendo a oportunidade de conhecer novos decks, novos arquétipos. E aí você vai melhorando como jogador, evoluindo. E podendo jogar dois formatos ao mesmo tempo, sem precisar fazer dois decks do zero, né? Acho que é isso aí, galera. Acho que vocês falaram muito bem sobre a comunidade Pioneer, né? Uma comunidade que tá em formação ainda. Uma característica que eu acho bem bacana dela, assim, pelo menos da parte que eu acompanho, assim, né? Eu vejo muita gente vindo do Modern, jogando o formato, porque já tem a Pool Modern e tem algumas cartas que jogam, né? Tipo, sei lá, Toxize, né? Tem essas cartas assim que são válidas no Pioneer, então a galera joga mesmo. A galera do T2, a galera do Pauper também, né? Que achou um formato mais acessível ali, né? Pra experimentar coisa nova. Então, assim, é uma mistura de tudo, assim, eu vejo. E isso é uma característica que é só da comunidade Pioneer, né? Você vê a galera vindo de outros formatos. Então, acho que isso já é uma coisa, uma característica dela, sabe? E isso é bem bacana, assim. É, tem um ponto, assim, eu falo como jogador de Pauper, né? Eu sempre sentia falta, acompanhava os criadores de conteúdo, acompanhava a comunidade, principalmente aqui no Brasil e na Itália, onde é mais forte o formato Pauper, e eu sempre sentia falta, assim, cara, eu quero ver um evento alto padrão, assim, um GP, os caras jogando o formato que eu jogo. Quero ver os jogadores profissionais mesmo, os caras que estão lá na MPL, na Rivals, eu quero ver esses caras jogando o meu formato. E com o Pauper não vai ter como. Então o Pioneer foi essa oportunidade para quem vinha, né, do formato em que você não tem isso. Pessoalmente, assim, é uma das coisas que mais me atrai. Você conseguir ler artigos, seja em português ou em inglês, você joga no tradutor e lê, se você não tem acesso à língua. Assim, você conseguir ler artigos dos melhores jogadores da história do Magic jogando o seu formato, explicando o deck, explicando por que isso, por que aquilo. É realmente é uma oportunidade que, assim, até outro dia só quem jogava Modern e T2 tinha. É, o Modern a gente já falou aqui dos problemas de acessibilidade financeira, e do T2 muita gente foge pela questão da rotação. Então o Pioneer resolve, ele realmente se encaixa exatamente nesse meio para nós brasileiros de não ser rotativo como o T2, não ser tão caro como o Modern, mas ainda assim ser um formato em que você vai ver gente do mundo inteiro e os principais jogadores do mundo jogando. Então, né, pro ouvinte aí que tá em casa e não se sente amado pela Wizards, né, venha pro Pioneer. Você vai se sentir abraçado pela Wizards, vai sentir um abraço quentinho aí, né, que realmente eles estão apoiando mesmo o formato. Acho que tem bastante disso que o Maurício falou aí. É, pra galera que joga T2, não quer perder o deck, venha pra cá, venha pro Pioneer. Acho que realmente, galera, tem todas essas vantagens aí que a gente falou hoje. É lógico, né? Todo formato tem seu problema, todo formato tem seus dias de lutas e dias de glórias, né? O Modern passa muito por isso, às vezes tá estabilizado, de repente vem uma carta, quebra tudo e aí fica, o Modern não tá legal. E fica por um bom tempo até voltar pros dias de pazes, né? Eu acho que isso é natural do formato. Muita coisa que a gente falou que é natural também, né? Do Magic Online e tudo mais. É natural do Magic e tudo isso. Mas eu acho que a gente conseguiu resumir bastante, né? O que o Pioneer, completando a aniversário de um ano, significa hoje aí pra galera que joga Magic, né? Eu acho que a gente tem uma visão boa aí de como que estão as coisas hoje. E realmente, a gente vai chegando aqui no fim do podcast, que acabou ficando um pouquinho mais longo, né, do que o padrão aqui do Manadelva, mas é porque realmente tem muita informação, né, muita coisa pra gente falar nesse um ano aí. E eu queria agradecer vocês aí, né, pela participação, né, da Xilene, o Maurício aí, e passar a palavra pra vocês aí, né, pra dar uma mensagem aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, que ouviu esse episódio até aqui. Eu passo aí então o microfone para vocês aí, tá aberto para vocês falarem o que vocês quiserem. Manda bala aí, X-Lane. Então, a minha mensagem pra galera é simplesmente: aê galera, vamos jogar o Pioneer, é da hora, fi. Mas falando sério, né, eu quero agradecer novamente ao Ari pelo convite, né, é um prazer estar aqui com você e com o Maurício, né, que entende muito do formato, né, e tem um ponto de vista diferente do meu, né, que, como eu disse, eu estou narrando, né, o Maurício está jogando, está bem inteirado aí na parte técnica. E eu gostaria, né, de reforçar para a galera que, se você pensa em jogar o MOL e o Pioneer, você está, né, vivendo agora um momento onde é a possibilidade de você montar um deck a um custo acessível e se divertir com um formato crescente e uma comunidade que também está crescendo bastante a cada dia, né, vai lá dar uma chance para ele. E, né, temos também o nosso Pioneer Royale, que acontece todas as terças, e que é uma outra oportunidade aí de você jogar o formato em um ambiente um pouco mais competitivo e, quem sabe, farmar uns ticks aí para dar uma complementada no deck, ou então para começar a montar um segundo deck, quem sabe. Então, estamos em um momento aí de várias possibilidades. É isso aí. Queria agradecer primeiro aí pelo convite, de poder falar um pouquinho do formato. Se é para falar qualquer coisa, como o Ari falou, Wizard, por favor, desbane o cóptero do contrabandista, me deixe sonhar, me deixe jogar com essa carta maravilhosa. Ponto legal que a gente passou por cima para finalizar, acho assim, o formato ainda, o acessível que a gente tem falado tanto, ele tem um tempo. Você já tem cartas que já estão subindo de preço, porque elas estão jogando muito, e elas não têm tendência de cair, porque elas já viraram altamente demandadas no formato. Então, e o que eu acompanho, o que eu converso com jogadores mais experientes, é que aconteceu a mesma coisa com o Modern. Um monte de cartas que não jogava no Vintage, não jogava no Extended, quando o Modern nasceu foi igual. Então, assim, a oportunidade de montar decks que hoje tem um preço X, que daqui a 5 anos vão ter um preço maior, não estou falando do ponto de vista de investimento, estou falando do ponto de vista de entrar no formato, de ser o melhor momento para você entrar, montar a sua pool, comprar os terrenos. Todo mundo sabe, né? Tão velho quanto andar para frente, compre os terrenos logo e montar a sua pool para que você possa jogar no papel. Então, é um formato realmente apaixonante, a comunidade está crescendo. Tem muito a crescer, é um formato que, assim, os próximos 10 anos, com certeza, vai acontecer algo do modelo que aconteceu com o Modern. É só olhar a história do Modern e você vê que a Wizards, né, a gente poderia até brincar chamando de Modern 2.0, porque é um formato que a Wizards aprendeu com os erros do Modern ao longo desses 10 anos e corrigiu. Então é isso, hein? Agradecer, mandar um abraço para toda a comunidade de Goiânia, principalmente meus amigos aí, o Lucas e o Charles, que são excelentes jogadores, estão sempre aí no Royale também, jogam também outros formatos, adoram, são apaixonados também por Magic. Goiânia e Brasília tem uma baita comunidade de Magic. Então acho que é isso, hein? Quem não entrou no formato, entre agora, seja no papel, seja no MOL. Vai acompanhar conteúdo que está sendo gerado toda terça-feira, 7h30. Essa turma aí, principalmente o Exilém, está narrando lá junto com todo mundo. uma baita oportunidade de conhecer mais do formato e de continuar uma forma a mais do nosso apaixonante Magic. É continuar sendo perpetuado aí, num formato bastante interessante. Show de bola, galera. Agradecer aí de novo a participação de vocês e parabenizar aí o nosso formato aí, Pioneer, por um ano de vida.